7, passam 50, chame o centro, 125, lanterna 3395. Curva à esquerda, na Pura 200, limite localizador. Pura 200, limite localizador, limpo, 07. Ah, esse, contato radar, dessa via chegada Mari para nível de voo 050, vigilância. Para interceptar o localizador, curva à esquerda na Pro 140, informe estabilizado. Esquerda, Pro 140, estabilizado. 099 autorizado, pushback, acionar a chamada. Sete final LS, correram no 895. Final LS, 895. Salvador, Limpo 07, para a remetida, novo procedimento para a posição. Limpo 07, reporte iniciando a remetida. Reportará iniciando a remetida. A meia desça para 2000, livre LS X-Ray, ajuste na 098 para o localizador. Para 2000, autorizado LS X-Ray, pode estar no localizador, na 866. 68. Estou no remetido, eu limpo 07. Gente, para 2000 pés aguardando transferência. Para 2000 pés aguardando transferência, eu limpo 07. Stand by to enter on the main apron. Maintain position, American 230. Vai chamar o controle 208, limpo 07. Tiro 098, tem um bom voo. Limpo 07, até 2000, sumo de operação para novo sequenciamento, cuja esquerda era para 360. Esquerda 360, 2000 pés, Olympus 07. Então, no 68, desse mantém 3000, quer andar uma 098, cancelado as restrições em TAC. Ei, 3000, 68. Beacon 230, ground. Go ahead, ground. American 230, continue tow until the gate 11, 8.1. Continue tow, American 230. Bora 099, a linha decolação parada. Autorizado, a linha decolação zona 0, lento 1, no meio, 0 graus, zona 09. Meu, boa noite, contato a radar, passou Conde, Rui Bonfi, autorizado a chegada Bonfi, chama NBR descida. Bonfi, chegada Bonfi, Bonfi, Bonfi, 07, curva esquerda, na proa 280. Esquerda, 280, curva esquerda. Turma 168, desça para 2000, autorizado sinal e alerta que se reforma o localizador. 2000, chamará está pesado, 68. Estabilizado, boa noite, 66. 1866, passa a Duna, complete sinal e alerta, torre 1895. 1895, boa noite, 66, obrigado. Salvador, boa noite, 66, vai passar um dia Serra, sinal ULS X-ray, boa tarde, tá? 1866, continua a transformação, aguardando autorização de pouso. Curva esquerda na proa 240. Confirmando, esquerda proa 250. Limpo 07, curva esquerda na proa 200, limite localizador. no 866, na sala 23, direita Foxtrot, controle só no 121 no décimo 1. Direito, controle 121 no 1, boa noite, 866, obrigado. Solo, Salvador, boa noite, 866. Boa noite, 66, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, boa noite. O número 68, completo final, LS, torre no 895. 1895, 68. O 1168, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 a 70 graus, 109. Sim, livre pouso, 68. Bono 64, 5 minutos, conta, ele parece ser da El Lenda Porto Seguro. A El Lenda Porto Seguro, na exposição, no 64. 4 mil pés, QNH 1-0 no 8, pastor no 6. Para o localizador, curva à esquerda, na proa 130, ponto estabilizado. Esquerda 130, ponto estabilizado, 1307. 358, dessa via chegada Mário para 3 mil pés, QNH 1-0, 1-8. Itácio, após Itácio, completa a chegada Mário. Uma 645, copia? A escuta no 645. Autorizado para Vitória, via pêndulo 44, nível 360. Perfil de saída da El, Leta, Porto Seguro. Curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5177, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado 360 para Vitória, quadro pronto da El, Leta, Porto Seguro, 6, curva direita, decolando da 10. 1-77, transporte 1-208, controle, 1-645. Plano 645, correto, portão 2, chama o tempo, espécie no mesmo. Vai chamar o 645. Final. Completo final ILS, chama a torre 1-895. Chamar a torre 2-95, 1-87. Olimpo 07. Prosiga. Está no final, tempo está travado para pouso final. Olimpo 07, continua a aproximação, agora a pista livre. Continua a aproximação, agora a pista livre. Voo 1168, no solo 127, livrou, chama em contravenção 1-2-1, décima 1. 3-1-1. Vento 170 graus, 099. Vento achado travado. Livre pouso, inscrição no 0127. Alpha Ground, American 230, Spark the Gate 11, you have a good evening. America 230, good evening. Olimpo 07, no salão 30, livro à direita. O senhor me escuta até o ponto de espera da Delta e chame para o cruzamento. Deixa para o 2000, cancelado a restrição ETAP, que é na 08, reporte localizador e VLS. DF2, 1028, direto para o localizador e VLS, 3258. Olimpo 07 autorizado, cruzamento pistão no zero até o pátio militar, acesso na frequência livre. Boa noite. gente desça até 3 mil pés, que na norma 018, considerada a extinção em peso. Ficou prédio final ILS, correndo 1895, 3858. 285, obrigado, boa noite, 3858. São 3858, boa noite, pouso autorizado, estão 10, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado, pouso na 10 da 3258. Pastor, no meio deixa para 2 mil pés, ajuste a altimetria 1019, sobe estabilizado, sabe, procedimento. Para 2 mil pés, completamente estabilizado, pastor. São 3858, no solo 42, ao liberar via Foxtrot, chame em controle solo 121, décima 1. Fox 121, hora, obrigado. 3858. São 3858, estou autorizado para ser Alfa, faltando uma ajuda pra Juliette. Alfa, reportando a Juliette. Flight 505, mantém o nível de voo 070, voe a posição ITAP para interceptar a chegada a Mari, após o ITAP irá voar a Duna. Informe no ponto de ao descida, voo 08505. Chanelle 390, sendo de indicação via chegada a Mari, desça e mantenha o nível de voo 080, ajuste decímetro 10199. Chanelle 2, sendo de indicação via chegada a Mari, desce Matheus 090, ajuste altímetro 10019. Pessoal, área 8505, desce Matheus 050. Chanelle 3190, voe Tuna, para 50 metros. Firme, forma, fome. Estabilizado, só no procedimento LS, X-Ray, pista 1-0, Chanelle 3 ou 1-0. Interceptou o lance, pastor 1-6. Pastor 1-6, 3 milhas, marcador externo, completação do procedimento, chama agora a torre. Na frequência 118, decimal 95. 2-5, pastor 1-6, graças. Passado travado. Oi, sim, graças a Deus, posição 07. Juliette 07, 3258. Firmando após o pouso, prossegue para o pátio de autoridade? Negativo, pátio militar, passou no meia. Sim, se confirmando o pouso autorizado, vento 170 graus, 10 mais. Livre pouso, pastor Onomia. Chanelle 3-0, desce e mantenha 060. Tango 2043, centro de informação Tango, autorização São Paulo Guarulhos, no repetitivo. Tango 043, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 90, curva direita, saída da EL, Leda, Mótiva. Via UPS 10 Tabaté. Controle Salvador Terra 1208, Senhora 5442. Estou confirmando 4042? 5442. Utilizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, saída da Eulida Leandro Mótima. UPS 10 Tabaté. Controle de saída 1208 e acena 5442. Controle 043, tudo bem, está correto, seu ponto de feedback na 90. Reforçará. Então 3662, confirma a velocidade de cada. 3662 está observando o voo com o motor aproximado a 7. Então 3662, caso inicie redução, está autorizado voar a posição do ano, 3662 e descer até o nível de voo 070. Quanto é o grau que tem do 8 agora? 2802 mantendo 050, está autorizado a descida até 3 mil pés, com 08505. Ajuste altímetro 10 normal. Xenônia 3-0, desce e mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 10 normal. 3-0-2, desce e mantém o nível de voo 050. Xenônia 3-0, desce uma até 2 mil pés, ajuste do altímetro 10, 119. 2 mil pés, vai reportar. Tenta pro 50, tá 3662. Desce, mantém o equipamento 050, tráfico que impede sua descida, está na posição agora de 9 horas, 5 milhas, um nordeste, passando 4 mil pés, descida 3 mil pés, Eco Charles, descida. Gente, estamos observando mesmo, tem o mesmo no visual, 3662. Um alvo diferente, procedendo para administrar? Não tem autoridade não, mas estou no meio. Sim, mantenha por gentileza ainda a frequência da torre, vamos checar a informação, ok? Ok, vou aguardar aqui então. Todo no meio, não escuta? Escuta. A informação repassada aqui via base militar, pela para a Torre Salvador, é que a aeronave prosseguisse por parte da autoridade. Confirma, vou chamar o operador aqui, vou coordenar com ele, tá? Obrigado. Gente, caso queira, pode prosseguir até o ponto de espera da hotel e reporte para o traslado até a base de autoridade, sem problema. Com 3.062, desce e mantém a 2 no pé, ajuste altímetro 190, normal. 2.019, são 3.662. Afirma, somem estabilizado, top procedimento e LS X-ray, pista na 0. Somem estabilizado, X-ray, pista na 0, 3.062. Solo Gol, 645, na posição 2, para o pushback entrenamento. Voo 945, está autorizado, pushback entrenamento, já pronto, táxi. Já puxando o táxi. Zero, passa a duna, completo final, tá, chama em torre, 118, decimal 95. Fora 8505, desce, mantém a 2 no pé, ajuste altímetro 190-19, autorizado o sinal de procedimento LS3, pista 1-0, informe estabilizado. Fora 8505. Acabei de vir, vai parar o estabilizado, eu vou ver o que. Passando no meio. Oi, boa noite, Oxalé 63, 1-0, Serra Baixada. Oxalé 63, 1-0, boa noite, registrado, pouso autorizado. Pistão 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-1 no nós. Livre pouso, pista 10, Oxalé 63, 1-0. Pede para passa a bola, completo final, chame tudo. 118, decimal 95. 295, obrigado, até já. Obrigado pela gentileza. Boa 096, sendo indicação, deixa a via chegar da Mário para o 050, ajuste o altímetro 90, 19 para 050, pode aproveitar? Por 996, autorizado de TAP. Por onde está? Por 996. Channel 6310 no solo 2300. Libere via Foxtrot e chame controle solo 121 décima 1. Foxtrot. Foi cordial, boa noite. Atan 3662, estabilizando elétrica que tem pista 10. São 3662, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, vento 1970 graus, 9 nós. Livre pouso na pista 0, são 3662, confirmando 2019. 10 no 9, afirmo. 3662. Última pessoa a bordo. 113, 113. Gente, graças, autorizado o táxi via Índia, constado pistão 0, chame Torre Salvador, 11895, existe 0, 19. 645, boa noite, após o pouso da Airbus da Cana Curta, nem mantém que estamos zero. Após a Cana Curta, nem mantém 1-0 no 645. Já falou aqui, professor, 8-5-0. Professor, 8-5-0-5, faça a zona coberta final, chame 2, 1-9-8-9-5. 8-5-8-9-5, graças. Professor, Salvador, faça a era 8-5-0-5. Força aérea 8505, continua a aproximação do pistão 0, aguarde a autorização de pouso. Ciente, continuará aguardando a autorização. Então 3662 no solo 02, ao liberar via taxi eco, chama o controle solo 121 décima 1. Ok, 121 ou não? Afirmo, 121 décima 1. Obrigado, TGV. 45, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1970 graus, no 0 mais. Decolagem no 0, bom no 645. Bom dia, boa noite, Atan 3662, livrando a eco, não se escuta. Aguarde pista, Lívia. Foi 5 horas suficiente. Autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 08, Pationa. Alfa Juliette, posição 08, Atan 3662. Portaria 8505, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-8-0 graus, 1-1 no mais. 8505, centro, livre pouso. 1645, decolado 04, chame controle Salvador 120, decolado 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, gol 1645, boa noite. 1645, contato radar no decolagem, se mantém nível de voo 360, via saída da EF. Via da EL 360, 1645. Autorizado, voo 1096, vista para 2000 pés, ajuste ao cimetro 1099, ajuste ao cimetro 1099, campo estabilizado. 319, voo de turno, reportagem estabilizada. 096.